vejo o sol brilhou só pra me ver sorrir. Nem a chuva tem coragem de me impedir de espalhar amor por onde eu vou. A vida é mais bonita quando tem calor. Levo no peito uma paz sem fim, feito o balanço do samba que tem em mim. Não é sorte, é fé, é coração. É plantar o bem e colher gratidão. Levo no peito uma paz sem fim, feito o balanço do samba que tem em mim. Não é sorte, é fé, é coração. É plantar o bem e colher gratidão. Felicidade sempre é meu jeito de viver. Quem tem luz por dentro deixa o mundo entender que a alegria é simples, é só reconhecer que tudo que importa é amar e agradecer. No café da manhã, tá nos detalhes, tá na fé de quem levanta e crê amanhã. É mais um dia pra cantar, pra recomeçar. E se cair a gente aprende a levantar. Felicidade sempre é meu jeito de viver. Quem tem luz por dentro deixa o mundo entender que a alegria é simples, é só reconhecer que tudo que importa é amar e agradecer. Oh, oh, oh. Felicidade sempre, sempre. Oh, oh, oh, oh. No samba a gente sente. Oh, oh, oh, oh. Felicidade sempre, sempre. No amor que a gente sente. Sempre, sempre.